Hotel ponto de espera, pista 1-0. Ponto de espera, torre 1-1-8, decimal, meia dúzia, ajuste 1-0, 1-4, bom voo, TAM 3, 1-5-5. Alfa, ponto de espera, 2-1-6. Salvador, boa tarde, Bruno 396, Librona, tu escuta? Bruno 396, boa tarde, táxi de Alfa, mantenha seu táxi de Juliette aguardando. Alfa, guardante do Juliette, Bruno 396. Bruno 649, transcópia. Autorizado Ilhéus, nível 240, decola da 1-0, curva direita, no terceiro da saída da El, Leda, após Ilhéus direto. Controle em 1-9, decimal 8, e aciona 5-4-5-5 no transpondo. Acionamento correto, chama o pronto, pushback, acionamento, confirma o tempo estimado para o push e acionamento. Com a pista 4032. 4032, chame torre 1-8, decimal meia dúzia. 18-6, 4032. Torre Salvador, muito boa tarde, 4032 da Azul. Da 3 milhas do Montadeiro de Sarno, visual para a pista. Azul 4032, aguarda a pista mesmo. Aguardando. Uma posição da companhia. Tudo bem, então o Gol 396, aguarda na Juliette. Previsto 03. Vocês vão ver agora. Libera direito 129. Ativo na direita 19. Azul 4032. Prossiga, senhor. Ajuste 1014, vento 130 com 10. O tom tá livrando agora, tá autorizado o pouso. Gente, embaixo travado, visual não tá livrando, livre pouso na. Não. Na hora zero. Táxi Alfa Kilo Pátio 3, ingressa no pátio principal, posição de número 7. Alfa Kilo, ingressa no pátio 3, posição é o 7, o TAM 392. Estou confirmando 07 do pátio principal, ok? Sim, 07 do principal, o TAM 392. Autorizado, chamo táxi, voo no 649. TAM 3192, pode taxar via Alfa e vai ingressar via Juliette, ok? Não precisa ingressar no pátio 3. É, só prosseguir no táxi da Alfa e ingressar na Juliette para o pátio principal. Voo no 649, na escuta. Condições de coordenar com a equipe de solo a realizar o pushback de modo aéreo e entrar o pátio 3, deixando a passagem da Juliette livre para o parqueamento do banho da companhia para o 03. E 1396 atentando para o pushback do Boeing da companhia e após o mesmo adentrar o passo 3, autorizado o ingresso do Juliette para o 03. Esse é o 050 na Pro de Duna aqui no Serra Lima. 050 na Pro de Duna. Azul 4032, aos 48, direito em 219. Direito em 219, azul 4032. O Serra aqui no Delta confirma apenas o passe e a pista que decola. Paulo, azul 4032, vibrou na sua escuta. Azul 4032, táxi via Alfa e mantém a posição essa táxi via Juliette, aguardando. Sim, táxi via Alfa, vai manter a posição até a Juliette, azul 4032. Informador, boa tarde, passageiro 2231, tem informação certa. 231, identifique e desça para o nível 060, chegada a AMAN, reduza para 240 nós. Estimativa em frente, redução, passageiro 2231, desce para o nível 060, cumprindo o perfil da AMAN. Sim, afirmativo. Prossiga o contato. Sim, táxi autorizado via Índia, Alfa, até o ponto de espera, pistão no zero. Ponto de espera, torre 118, decimal 62, e o ajuste no zero, 14, bom voo, voo no 649. Azul 4032, ingresso a Juliette, posição 08. Juliette na 08, azul 4032. Papá Serra, aqui no Delta Transcópia. Autorizado Rio de Janeiro, nível 400, decola da 17, curva direita, no perfil da saída da El, letra após Bidev. Bravo, Índia Delta, Eco Vitor, quando intercepta até November 857, segue como rota do plano. Controle em 119 decimal 8 e aciona 5515 no transponder. Protejamento correto para o acionamento táxi de decolagem na parte do pátio da pata, chame a torre 1 no 8, decimal 62 e o ajuste no 0, 14, Serra, Kilo Delta, bom voo. Aqui do Serra Lima está cruzando 5, passando 5 e 600. Desça para 2 mil pés, ajuste 1-0 no 4, reporte estabilizado, LL. Passando para 2 mil, 1014, reportará no localizador aqui do Serra Lima. Lima Vitor Charlie Bravo Bravo, descend to 050. Descend to 050, Charlie Bravo Bravo. Decolou. 198, prossegue, bom voo. 98, né? E, é, Salvador, é o gol no 649, decolou, você escuta. 49, contato radar na decolagem, vigilância, suba ao 240, saída da EL, foi pro Adileda. Sente, saída da EL. É, confirma, autorizado por Adileda. Correto. É, de Chame o centro em 125, décima 1, alterne 13325, boa tarde. Kilo Tango Romeu, prossiga. Gente, Kilo Romeu Oscar. Tá com 10 pessoas a bordo. É, ingresso em Interlagos, reporte na rotatória. Tenha o perfil dos corredores. Lima Vitor Charlie Bravo Bravo, fly direct to Dune intersection, descend to 3000 feet, QNH 1014. Ready to Dune position and 3000 feet, 1014. Passaredo 2231, desça e mantenha 4000 pés, ajuste no 014, reduza para 200 nós. Então aqui está reduzindo para 200 nós, desce para 4000 com 1014, passaredo 223. E você, Serra Lima, chame torre 198, decimal, meia dúzia. 198, meia dúzia, obrigado. Serra Lima? Quilo Serra Lima, vai prosseguir 1-0? 1-7, já. Informe na final 1-7, não há tráfego a reportar, ajuste 1014, vento 130 com 1-0 nosso. Apontará aqui, Serra Lima. Sobe 25, desce e mantenha 050. Descendo ao nível 050, voa no 925. Paulo Salvador, boa tarde, Papa Papa Mike de Santana, informação Sierra. Mike Vitor Tango, só confirmando Barra Grande, nível 080. Afirmativo. Confirme o pátio e a pista que decola. Pátio. Pátio 3. Decola da 0. Sim. Tente um minutinho para a copa, por gentileza. Podemos acionar por conta da calor. Autorizado, acionamento, aguardando cópia, Mike Vitor Sanga. O 925 reduza para 2209. Reduzindo ao 2209, zona 925. Só Mike Vitor Santos, pronto, cópia. Vitor Charlie, Bravo Bravo, clear S approach, report temps localized across and descent to 2000 feet. 2000 feet, Bravo Bravo. Baixar checado o kit C alemão. Kilo C alemão tem livre pouso no 7, vento 130 com 10. Kit C alemão. Negativo 2231, no vetor para sequenciamento, correr à direita para o 150. Vai passar o custo do localizador, limitado pela magnética 080 de Simbra. Desça e mantenha 3 mil pés, ajuste 10 no 4 permanece. Mantém 3 mil, vetor à direita 150, limitado pelo mais 080 de Simbra. O 1649, chame o centro Recife 125, décima 1, alterne 13325. 125, 1, alterno 13325, o 1649. 3325, alternado. 3325, boa. Está livre, frequência livre estacional, Kilo Sierra Lima, 01 no sol. 2000 pés, autorizado ILS. 0090, para o localizador, 32000 pés, 223. Uno 925, retorno para sequenciamento, direita 220, limitado pelo localizador. Direita 220, limitado pelo localizador, Uno 925. Sete vindo 050. Sete, aguarde para prosseguir esse. Sete, Uno 925. Bravo, Chiquinho, Victor, Charlie Bravo, Bravo, on localization. Kentec Tower, frequency 1186, Lima, Victor, Charlie Bravo, Bravo. 1186, Charlie Bravo, Bravo. Salvador Tower, Lima Victor, Charlie Bravo Bravo, good evening. Victor, Charlie Bravo Bravo, report out of March. I will report back to March, Charlie Bravo Bravo. Salvador, é o gol 975, boa tarde. 975, identifique e desça para o nível 040, a chegada a Bonf. No 925, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. Para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4, no 925. Checo Delta confirmando plataforma Manati no meu pés. No 925 vai passar o curso localizador, seu limite é magnética 070 de Simbra. Caso tenha contato ao chegar no limite, responda para a Dituna. Ok, vamos passar o localizador, nosso limite é 070 de Simbra, caso de falha, Prod Dituna, vou no 9 da China. 30 degrees, onde é o nome? Cabral. Controle, o Golo 925 não recebe nosso equipamento, Simbra. D, pátio 4, para acionamento, taxa de decolagem, transfere a torre em 1, 1 8, decimal, meia dúzia. Mike, F Delta, bom voo, ajuste no 0, no 4. O 925 tem o limite, então, a radial 0... Radial 260 de Salvador. 260 de Salvador, Golo 925. Deve. Dael, lenda de Deve, gente, na 154. Romeu Oscar. 260, Romeu Oscar. Passaredo 2231 com a torre também, 118, meia dúzia. 186, obrigado. Nada. Gente da Sierra, autorização 340, Petrolina. Puxando A63 no 4, informação Sierra, confere, Petrolina 340, minutinho para a cópia, número 2, prepare a Momo, transição flop. Estimativo 61, 63, para o 4. Ok, desceu para 2, meu. Gol no 785, pronto, cópia. Prossiga no 785. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, Pono, Intercept, Upper, November 857, e segue como rota do plano de voo. Controle em 1-9-8 e aciona 5-5-1-0 no 3 pontos. Travado 360 para Galeão, via... É decolando 1-0, curvando à direita, saída da El, Leda de 10, aposta pela Vemar 857, 98 do controle, transporte 5-5-0, vamos no 7-800. Protejamento correto, confirme apenas o portão. Portão, meia dúzia. Meia dúzia, chame pronto para o direcionamento, gol no 785. Chama lá, obrigado. O Oceaner 6314, pronoscópia. Estimativo, prossiga, 6314. Autorizado Petrolina, nível 340, via Upper Zulu 20. Decola da 1-0, curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Flop. Controle em 1-9-8 e aciona 5535 no 3 pontos. Autorizado Petrolina, 340, via Upper Zulu 20. Decola pista 1-0, para a curva esquerda, Momo Flop é saída. Controle 19-8, aciona 5535-63, não faz. Protejamento correto, só confirmando o encontro no portão 05 na remota. 05. Gente, chame pronto, puxa back treinamento no 05, puxa né, 6314. Chamarei, né, 314. Livre da colagem. Brown, United, Charlie Bravo, Bravo. Good afternoon. Charlie Bravo, Bravo, good afternoon. Confirm, Apron. Apron number 3. Roger, taxi via Alpha Kilo to Apron 3. Alpha Kilo, Apron 3, Rio Rau Rau. Solo Salvador, Azul 4, 1, 1, 8, 5, informação Sierra. Azul 4118, informação Sierra, confere, autorizado com fins, nível 360. Decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta F. Quando intercepta, Pesulu 1-6 e segue como rota do plano. Controle em 1-9-8 e aciona 5525 no transponder. Gente, autorizado com fins no 360. Decola da 10, curva direita, saída Leda, saída da El, transição Leda, Bridge, após Super Zulu 1-6, o controle 1-9-8 e o transponder é o 5525 para o azul 4-1-1-8. Azul 4118, cotejamento correto, confirmando portão 08. Afirmo, portão 08. Sentiam, pronto, pushback, treinamento azul 4118. Tchau, pronto, puxa, treinamento, por favor. Vitor Tango, saída Coral. Mac Vitor Tango, suba 080, saída Coral. 080. Saredo, libera direito 219. Direito 219, 2231. Passando Simbra, o gol 1925, baixar travado. Salvador, passaredo 2231. Passaredo 2231, boa tarde. Taxia Alfa Juliette, remota 12, parte principal. Alfa Juliette, remota 12, parte principal, 2231. Leão Mike Vitor Tango. Mike Vitor Tango, voe direto Siri. Direto Siri, pode manter o 60 para aproveitar, viu? Afirmativo. 060. Acena o Eco Delta, Shintax. Cinco, boa tarde, identifique, desça o 060, chegada bom. 060 bom. Calibrando a direita, 1219, eu estou alugando 9DC. Paulo, é o voo 1925, boa tarde. Voo 1925, boa tarde, táxi Alfa Juliette para o 02. Alfa Juliette para o 02, voo 1925. 2010, ajuste 1014, autorizado LF, reporte estabilizado no 755. 2014, reporte análise.